Quem pula mais alto, Luiva? Foi tão bom quando vi a tua voz e te encontrei. Descobri que não posso mais viver sem o teu amor. Eu não vou mais simular quem não sou. Yeah. Encontrei Jesus e sigo. Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Jesus pra mim é o quê? É o número um. Yeah. Eu já decidi, vou seguir até o final. Amor, me faz tão feliz, tão feliz. Quando um dia enxerguei com os olhos da fé e descobri onde foi que eu errei e te encontrei. Não, eu não vou mais simular quem não sou. Quem não sou. Yeah. Encontrei Jesus e sigo. Eu já decidi, vou segui-lo até o final. Amor, me faz tão feliz. Faz tão feliz. Jesus pra mim é o número um. É amor. Eu já decidi, vou segui-lo até o final. Me faz. Vamos lá pra cima. E pula aí, galera, vai. Yeah. Encontrei Jesus e sigo para. Levanta aí, vai, galera! Jesus pra mim é o quê? Eu já decidi, vou seguir lá até o final. Amor, me faz tão feliz. Faz tão feliz. Jesus pra mim é eu já decidi, vou seguir até o final. O seu amor. Levanta a mão comigo e na palma da mão vai. O seu amor me faz tão feliz. Demais. Faz tão feliz. Jesus pra mim é o número um. O seu amor me faz tão feliz. Lá pra cima, Deus tá ouvindo. Lá pra cima, vai. Jesus pra mim é o número um. Eu já decidi, vou seguindo até o final. Amor, me faz. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Vamos lá, galera, vamos lá. Você!